Se falando no Instagram, mas nem se tromba. No corre do dinheiro, várias querem ser minha dona. Bandida safada, mandou. Ei, se liga, ô Murilo LT. Eu tô com tendinite de tanto contar dinheiro e estourar champanhe. Mas aí, escrevi essa aqui só pra relatar. Essa tá tipo Mario Bros. Ano passado minha mão ficou com câmera. De tanto estourar champanhe. Trabalho com a mente, comédia, não entende, donzela se entrega. Mas amor é só demais. De fefa, confessa, roleta, lá é festa. É o essa da vida de luxo do funk. Coroa jogada na mansão de luxo de milhões. Tipo Mario Bros, bigode, sacode. Dos bico ao gozo. O cofre, carima, bandida. Por cima, se joga. Hoje eu protejo lalá de lalá. Importada é minha nave. Vida de celebridade. Cola na comunidade, bebê. Vem atriz, tá feliz, sabe te explica qual é a fita. Me convida. Vem atriz, tá feliz, sabe te explica qual é a fita. Me convida. É me convida. É vida, né? É vida? É vida. Vida de luxo, tô chucro. Revoado em alto mar. Miguel, o véio da lancha que vai te bancar. Vida de luxo, tô chucro. Revoado em alto mar. Miguel, o véio da lancha que vai te bancar. Bem, se você quer ser bancada, minha banca vai te bancar. De poste no assalto de iate em alto mar. Só favelado chique que veio a enricar. Tá muito fofo de malote, o que nos resta é desfrutar. Que nós já chorou demais na vida. E agora chega de história triste. Nós tá podendo escolher de tudo. A mulher, a droga, os carros e também os kits. 4M vive, toda noite a sombra é só os cabuloso. Nós não tem limite, deixando a vida delas muito mais gostoso. E ela me chama de vida, e ela me chama de vida. Que eu tô com o bolso forrado, gasto igual retardado e a grana só multiplica. E ela me chama de vida, e ela me chama de vida. Que eu tô com o bolso forrado, gasto igual retardada, a grana só multiplica. Vida de luxo, tô chucro, revoado em alto mar. Miguel, o véio da lancha que vai te bancar. Vida de luxo, tô chucro, revoado em alto mar. PH, velho da lancha que vai te bancar. No console da F tem papo de cinco bucha. Muito bico verde pra deixar a princesa bruxa. Na vibe suprema que a bala te deixa xuxa. Tá aceitando no pelo pros velhinhos da minha turma. E sem de coração, amor é lorota. Pé na porta das mansão e o foco nas notas. Bandido sem compaixão que sua filha gosta. Botada seca com pressão e o soco nas costas. Fala pra ela que cê tá do lado criminal. Tá com os velhinhos perigoso, louca no mal. Se é boato valoroso, pix principal. O nego te deixa no gosto e dá surra de pau. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Você e sua amiga hoje eu vou comer. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Migo, vida, responde, bebê. É vida, né? Vida de luxo, tô chucro. Revoado em alto mar. Miguel, o véio da lancha que vai te bancar. Vida de luxo, tô chucro. Revoado em alto mar. Tubarão velho da lancha que vai te bancar. Amorina LT. Ave Maria, tinha que ser o senhoria. Fica com ela.